playlists. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pinguim. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Olá, está no ar a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos a sessão de hoje com Prata da Casa, que é, como quem diz, uma banda terceirense, Mundo Inverso, composta por Tomás Pereira na voz, Denga Pinheiro nas teclas, samples e também voz, Artur Rocha no baixo. Na bateria temos o Bruno Ferreira e o Dário Ferreira na guitarra e na voz. Votos de muito sucesso para os Mundo Inverso. Continuem a dar-nos música, será sempre muito, muito bem-vinda. Prosseguimos no alinhamento de hoje, entram a Spoon com a música Inside Out e depois Evil, uma música de Interpol. Votos de uma excelente noite de sábado, bem-vindos. Rosemary, heaven restores you in life. Depois de Interpol, de Spoon e Mundo Inverso abrirem a sessão de hoje de playlist, entram no alinhamento Low e Guess Combis com as músicas Congregation e Sonny the Strong. Thank you.

never get to be, never get to heaven, never get to cool till you stop paying the dues. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Life's a wife, life's a son, stay a drink until morning comes. We'll aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, Playlist, com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira parte da playlist de hoje no Rádio Clube de Angra, ficamos com o Oasis e a música Songbird. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá, entre outros, Kings of Convenience, Fleet Foxes, Howling e Enema. Talking to the songbird yesterday, flew me to a place not far away. She's a little pilot in my mind, singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, I never felt this love from. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Bettencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Punish yourself, punish yourself. And I could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. And you don't wanna hurt yourself. I look into a closet. Bem-vindos à segunda hora de playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt e assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com Fink e a música Looking Too Closely. Entrou no alinhamento José González com Teardrop, uma versão acústica de uma música de Massive Attack. Depois Kings of Convenience com o tema Boat Behind e por fim, Bygone, uma música de Volcano Schwa. Love, love, this ain't love, love, this ain't do. Feathers on my breath. Gentle, dimple shot, chase me, makes me lie. Feathers on my breath. Teardrop. Thank you. separation. Moving on, moving around. Did we spend this time chasing the other's tail? Sing, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong to you. Oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong to you. Boat behind, skiffle and ride, shuffle and wall. You're the up tiptoe ballerina on the chorus line. Sing, oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong to you. He's a a legend. I'm a legend. And we both go tripping through the door. Well, you know that we are northern now. Heard you promised me at the north end of monogamy. Cut them from filling me lead. Somewhere I heard you scream. For others' hearts and a lamb's delight. Hold the keys to a Cupid flight. You won't ever find. It's time to up and die. Volcano Shuar com Bygone, que passam a palavra a Fleet Foxes e o tema Tiger Mountain Peasant Song. Daqui a pouco estarão aqui Le Moon e Wild Ones. Playlists com Miguel Bettencourt. Graceful in the morning light to band. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Pinguim. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Zola Blood, na playlist de hoje no Rádio Clube de Angra, trouxeram-nos a música Good Love, passam a palavra a Owling e o tema Stole the Night, e depois Carry It Away, uma música de Low Moon. Thank you. Oh, A entrar na reta final da sessão da playlist de hoje no Rádio Clube de Angra temos Anima com a música Pencils e depois Invite Me In, uma música de Wild Ones. Just anyone. Ooh, ooh, ooh.